Salvador, muito bom dia mais uma vez, eu tô 3520, informação Delta, João Pessoa, nível 310. São 3520, prepare a saída da PUCA e aguarde a cópia. Cinco, dois, zero, na escuta. Siga, senhorita, me escuta. Correção, prepara-se aí da Conde, aguardando cópia. Ah, ok, Conde, obrigado. Cinco, dois, zero, pronto, cópia? Cópia, tá 3520. Tá 3520, autorizado. João Pessoa, rota conforme voo, nível 190, decola da pista 10, faz decolagem curva esquerda na saída Conde. Aciona 5112, controle 120, decimal 8. Olha, tio, só confirma o nível 190, João Pessoa. Afirmo. Ah, positivo. 190 João Pessoa, ocupando zona de voo, decolando da pista 10, curva na esquerda, após na saída Conde. 5112 é o transponder, 1208, o controle de Salvador, então 3520. 3520, cotejamento correto, chama pronto, portão 3. Amarelo. tráfego no 73 da Gol, autorização Guarulhos. Gol no 73, autorizado Guarulhos, via o peso Luno 0, Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, após a decolagem, curva direita na saída da El Leda Motiva. Aciona 5123, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos pela Perzulu no 0. Decola da pista no 0 com a primeira curva direita na saída da El Leda Motiva. O transponder é o 5123 e o controle na saída é 208. Por 173 a Gol. O Nuno 73, cotejamento correto, chama pronto, portão 9. Sente. Estacionamento, portão 3, 4, 3, 5, 2, 0. 520, portão 3, autorizado, chama táxi. Chama táxi. Para o táxi, portão 3520, 126 a bordo, 123 a bordo, 2 horas e 50, alterna manutenção, portão 3520. Portão 3520, táxi autorizado, direita Índia, tem um ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, QNH 109. 19 da pista direita, a Índia, ponto de espera 2950. Solo 1176 a Gol, pushback e treinamento. O 1173 autorizado no portão 9, chama táxi. Autorizado, 1173. Oi, Salvador, bom dia, tá 3520, ponto de espera da 10, pronto? Bom dia, tá 3520, autorizado a minha área decolar, pista 90. Vento na minha 0 graus, 8 nós. Positivo, além decolar, pista 10, tá 3520. O 973 da Gol para o táxi com POB de 181, autonomia 410, alterna Galeão. Gol 973, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via PAD Taxi Índia, no ponto de espera Chame a Torre, 18.95, QNH 10 no 9. Gente, livre táxi, parte pela Índia e ponto espera 28895. Ajuste agora no 09, chegou 1973. Então, 3520, autorizado nível final 350. Obrigado, 350 na extensão, na 3520. Então, 3520, foi a posição Jambo. Lá vai já mudar o 3520. Salvador, boa noite. O Nono 73 é bom ponto, espera pronto. O Nono 73 autorizado a alinhar e decolar, sistema 0. Vento 150 graus, 08 nota. Vente livre, alinhar e decolar, Nono 0, gol. O Nono 73. A 3520, voz Jamo Voeracaju, chame Recife, frequência 12545. Positivo, programado de chamar Aracaju, e agora 12545, o Santo Recife, a 3520. O Nuno 73 decolado aos 29, controle Salvador no 20.8. O Nuno 73 copiou. Gol 1173, contato radar, sua para nível 360, saída da EL. 360 na EL. Gol 1173, poderia estar presente com a Ana Proa de Mótima? Pode coordenação com Recife, gol 1173. Marcando, ótimo. Gol 1973, foi autorizada para o Diogo Ignacio. Afirmativo da presença, Diogo Ignacio. Muito obrigado. Bom, 1973, chame Recife, frequência 1251, alterna 1. Secundária não caiu. Secundária 133, decimal 25. Controle Salvador, boa noite. São 3:06, passando 220 para 150, 5 Daniel. 3:08, 1:06, aciona identificação, desça para nível 050, chega da Mari. 050, Mari. Para fica por onde ficou na casa. Autorizado, dona. Tá 3:08, 1:06. Certo, dona. Boa noite, obrigado. Tá tudo bem. Autorizado 3826, pode prosseguir para 2000? Autorizado 2010, ajuste no 019, autorizado ILS, forma quando estabilizado. 019, autorizado ILS, vou trazer estabilizado. Tá, 3826. Confirme que chamou solo? Mais gravíssima distância, qualificar o que já foi agora dá um nome para o número 10, já contactado na Israel. Mais gravíssima Mike Bravo Lima, autorizado da remota no 3 para o portão 10, autorizado, reporte ao término. Controle Salvador, 3816, visual nacional estabilizado. 3816, chame torre 1-118-95. 3816. Salvador, boa noite, 3816, nacional estabilizado, visual. 3816, aguarde autorização de pouso. Aguarda. No meio, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 089. Tiro, pouso, pista no zero, tanto jeito no meio. correto no meio, no salão 55, dobrou a direita, no 21, no decimal, 1. 21. Salvador, boa noite, salão 38, 76. Salão 386, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 386. Bom dia.